Azul 2783, voe direto Vitória da Conquista. Opa, maravilha, muito obrigado. Direto Vitória da Conquista, Azul 2783. Cono 649, esquerda pro 190. Cono 90, 649. Passaredo 2229, nessa proxa autorizada, deixa eu acertar o localizador. Passaredo 2229, resta uma navegação na Prodiduna. Resta uma navegação na Prodiduna, 2229. Pode curvar a esquerda, o bom 649. Bono 649, esquerda, pro 145, reportabilizado. 145, reportabilizado. Passaredo 2229, desça para 2000 pés, autorizada. Sinal de S, reportabilizado. Continua descendo 2000 pés, repórter estabilizado. 2229. Estabilizou no localizador, 1649. Bono 649, complete final LS, chame a torre, 118-95. 295. Torre, bom dia, bom, 1649, final. Bom, 1649, listado, checa sem difuso, porta baixada travada, que legal, 0-6. Reportará. Passou externo, 649. Bono 649, autorizado pouso pista no zero, vento 150 graus, 119. Teve pouso no zero, 649. Paredo 2229, passa Duna, complete final LS, chame a torre 11895. 11895, até mais. Torre Salvador, Passaredo 2229. Passaredo 2229, número 2. Aguarda autorização de pouso, quem negar no 0, no 6. 2229, aguardando. Autorizado, chame táxi. Rio 5973. Polo 649, no solo 54, liga à direita, chama solo. 121, décima 1. 211. Paulo, bom, 649, está liberado. Bora 649, bom dia. Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05. Passaredo 2229, checa trem de pouso avistado. Livre pouso, pistola 0. Vento 1950 graus, 109. Autorizado pouso, não no zero, 2229. Azul 2783, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 135, decimal 3. 1288-1353, azul 2783, obrigado, parabéns pela coordenação, seu bom dia. Bom dia, bom dia. Passaredo 2229, no solo 57, livre à direita, chama solo 121, décima 1. Livre lá na primeira direita, 211, passaredo 2229. Solo Salvador, bom dia, passaredo 2229, livre lá na segunda. Bom dia, passarinho 2229, chamamento da Juliette. Chamando da Juliette 2229. Alô, 597.3 da Rio, 2 a bordo, 3 horas e 35, alterna Salvador, nosso táxi. 2 a bordo, 430 Salvador, livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, Condolá, Torre, 118, decimal 95, assistindo 096, bom voo. 1-0-9-6 agora autorizado o táxi, 43-41 no Índia, chamo 1895, ponto de espera da 1-0, 5973. Passaria 222, nada após a passagem do banho da Rio. Juliette, remoto no 2 do Pátio 1. Faz a passagem do Rio, ingresso no pátio. Confirma a posição, é 1 ou 2? Afirmo, remoto no 2 do Pátio 1. Obrigado. Corre, Salvador 5973 da Rio, ponte espera da 1-0, pronto. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 150 graus, 1-0-9. Autorizado a alinhar e decolar a 10, 150 com 10 ao vento, 5973. Iniciando o 5973. Gente, 5973, o vento 950 graus, 1-0-9. Quem chamou o Solo? Solo, Salvador, Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970, pronto, cópia. Positivo. Autorizado, Teresina, nível 360, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, Cogbu, Nemin, Upezulu 20 conforme rota. 5063 no transponder, controle 120, decimal 8. Teresina 360, pista 10, curva esquerda, Momo, Cogbu, Nemin, 0063, 120.8. É, o IN solicitou 340. Será coordenado com certeza, mantém escuta e aguarde. 5063 no transponder. O general solicita 340 aqui. Sim, será coordenado agora. Obrigado. E o transponder 5063, confirma. Confere, 5063. Aguardando a coordenação 340. Obrigado. Controle Rio 5973, decolou, cruzando 1800. Rio 5973, contato radar, suba para nível de voo 370, voe direto Jamo. Direto Jamo, Rio 5973, subindo para 370. Decolando 7. Aguarde só um segundo, cópia. Geral 9970, estado voltando. Na escuta, prossiga. 340 autorizado. Chame conto pronto 143. Chamando em pronto, obrigado. O 5973, voe direto Romeo Fox 018. Fuzil, direto Romeo Fox 018, obrigado. É, poderia coordenar para ascensão para o nível 350? Gente, tudo em mantém inicialmente o 350, e o 5973. Salve 350, salve 3. Lava Romeo Bravo e Totão, copia? Papa Romeo Bravo, Itatango, pronto, cópia. Autorizado Salvador para Serra Novembro de Charles, nível 220, decola da pista 17, curva à esquerda, saída Momo, código DCT, via rota do plano de voo. 5033 no transponder, controle 120, décima 8. Nível 220 é o autorizado e a saída é Momo, código DCT. Protejamento correto com o VIP ao vento. Torre agora em 118, decimal 95, fracionamento, táxi de decolagem. O Papa Romeo Bravo e Totão. Papa Romeo Bravo e Totão, autorizado estacionamento na bata, chama táxi. Papa Romeo Bravo, Totão, apenas confirmando o transporte de firmes. Comandou, olhado por cargo 6570. Alfa 6570, muito bom dia. November, é informação em curso, copia 350 para Recife. Copia 350 Recife. Autorizado, comandou Recife, nível 350. Levado a pistola 0, curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Aru. Veio peso 17, conforme roda. 5064 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado para Recife, Puca, Aracaju, Puca, Jamo, Aracaju, saída, curva pela esquerda, decola da 10. Aciona 5064 no transponder, o controle. 120, decimal 8, 0 e eu peso 17 é a rota. Ok, gente. Ampers 190 e 1208. Abre a cargo 650. Chamei para outro 43. Chamei a 570 para voltar. 570, prossiga. Upper Zulu 17, a roda, tá? Upper Zulu 17, ou 6570. Romeu Bravo Victor Tango, autorizado a alinhar e decolar. Pessoal do pátio. Deltona 60 graus, zona 09. Alinhar e decolar, Bravo Victor Tango, ok? Afirmo. Deltona 60 graus, Bravo Victor Tango. Salvador, o ABSA 6570, o box 7 para o pushback acionamento. ABSA 6570, pode 3, autorizado, chame táxi. Compreendeu, autorizado, reportará para o táxi? Ah, sim, reportado. ABSA 6570, reportado. Meu bravo, então estamos 3 horas de decolagem, pistão 17, vento 150 graus, 8 não. Coordena equipe de som como número 2 para a retaguarda do Boeing da AVE. Ok, número 2, muito bom. Controle o Bravo do Tango. Romeu, Bravo do Tango, contato radar, suba para a mesa de voo 220, saída Momo. 220, Momo. Arrumei o braço do Vitor Tango, confirma para o ideal para o destino? 316. Autorizado, direto ao destino, submantenha nível de voo 220. O Bravo Vitor Tango. Certo. Vitória 2223, copia? Copia, prossiga. Autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível 180, decola da pistola 0, curva direita, saída Arbó, Elefa, Elefa, Pilão, após DCT Conquista. 5071 no transponder, controle 120, décima 8. Cotejamento correto, remoto 2, pronto, parceiro 2223. Solo Salvador, APSA 6570 para o TAC 2 a bordo, alternando o Natal com 2 horas e 30 de autonomia. Livre táxi até o ponto de espera via Pátio no Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste 1096, bom voo. APSA 6570 via Pátio, táxi foi 1895 com 1095. Azul 2704, bom dia, novembro confere, para Recife 330 autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, meu peso 197 conforme rota. 5101 no transponder, controle 120, décima 8. Autorizado Recife 330, decola da 10, saída Cardiano, Garu. Primeiro aerovia pegou 17, transponder 5101, quando ele sair da 1208, azul 4270. Azul 2704, posicionamento correto, confia em portão que se encontra, o 03 do Matsono. Solo 09970 para o táxi com 4 a borda, alterna São Luís, 4 horas de autonomia. Livre táxi até o ponto de espera, via parte São Luís, quando lá a torre 118 decimal 95, ajusta no 0 no meio, é um bom voo. Ponte espera a torre, 1016, federal. 12 e 9. Capitão 670, a linha decola da 10. Primeiro nave. Gol 1759, aí chama solo para Copa 1211, confirma. Salvador para Serra, November, Juliette Kilo, decolada 17, curva direita, saída Arbó após DCT conforme rota, 5040 no transponder, controle 120, decimal 8, nível autorizado 1180. Papatango Mike Bravo, informe o cotejamento correto, confirme que eu venho. E aí, estou agora em 1-1-8, decimal 9-5, ajustando 0 no meio. Bom dia, gol no 649, informação November. Gol no 649, muito bom dia. A informação November confere para Porto Seguro, autorizado nível 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da EOL, da BDF, UPWISC 50 conforme rota. 5103 no transponder, controle 120, decimal 8. Afirmativo, Porto Seguro 360 via rota do plano, decola da 10, curva direita, UPWISC 50, da EOL, da BDF, 5103-1208, controle. 360 confere, no portão 05 chame pronto, o gol 1649. Afirmativo. Romeu Hotel, Juliette Serra, bom dia, November, informação em curso, Manati. Gente, então o senhor quer copiar e ficar na escuta da torre, fazer o giro depois, já chamar pronto para acionamento de classe? Gente, autorizado Manati no meu pé, decola da 17, curva direita, corredor axé, acione 5073 no transponder, controle 120, decimal 8. 570, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. Atenção para o nível 350, 6570. Acione 0145 no transponder, o Papa Romeu até o Juliette. Torre agora em 1-1-8, decimal 9-5, para giro, em coordenação com a Israel, após decolagem. Vamos abrir a torre também. Bom dia. São Paulo, Guarulhos. 360 autorizada, colo do 10, curva direita, saída da EOL da Mótima, López 10, Taubaté, conforme rota. 5074 no transponder, controle 120, decimal 8. São Romeu Hotel, Juliette, né? Apenas confirmando, inicialmente faz um teste de motor no pote 4. Gente, é ciente do teste, reporta término e apenas confirmando o POB no pote 4. Autorizado 3, 6, 7, para São Paulo, Guarulhos. Israel, Lima Norte, Portão 208. É o voo no centro de pronto. Cotejamento correto no portão 09, chame pronto. Barra 5. Barra 5. Barra Romeu, Bravo, Vitor Tango, controle recebe 5/5. Federal 9970, decolador 24, chama controle no 208. 208, obrigado, bom final de semana. Controle de Salvador, bom dia, Federal 9970, está cruzando 1600 na subida Momo. Federal 9970, contato radar, suba para a medida de voo 340, saída Momo. 9970 na saída Momo. Alguma possibilidade de aprovar bloco? Foi inicialmente Cogbo, Federal 9970. Cogbo, ciente, obrigado. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Papá Tango, Itu Serra Tango, bom dia, prossiga. Transporte de ferro para Petrolina 1-0 autorizada, cola da 1-7, curva esquerda, saída Momo, código DCT, conforme a rota do plano de voo. 5072 no transponder, controle 1208. Tango Itu Serra, Tango, cotejamento correto, confirme POB. Torre agora em 1 na noite, 195, fracionamento, táxi de decolagem. Tango, Whisky, Serra Tango, bom dia. Todos os estacionamentos, chama táxi. Paramos confirmando 4, não quer ver? Está cargo 6570, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 5545, bom dia. Bom dia. Balmeiro Serra, Golf Oscar, bom dia, novembro confere, sobrevoo ITGL em Veracruz. Gente, voo local no mil pés, de acordo ao 7, curva direita, corredor axé, acione 0156 no transponder, controle no 208. Com 2 da POB, Torre Aguariu, 9-8-9-9-5, para salvar minha taxa de decolagem. Senador, para o site, 2-2-2-3, passamento 5-8, agora 6 horas mais 30 minutos, retornamos, Salvador. Tive táxi até o ponto de espera, passe com o Nuinga, quando lá a torre, 9-8-9-5, adicionou 0 no meio, então, bom voo, tá, regresso. Até o ponto de espera da 1-0, lá 18-9-5, muito obrigado, bom dia, passarelo. Liderar 9970, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545 12685, federal 9970. Obrigado. Bom dia, 2-2-2-3 da Passaredo, pronto, espera pronto. Passaredo 2-2-2-3, autorizado a linhar e decolar, pistão no 0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9, de imediato. Além da cola separada, 2-2-2-3. Gente, eu formo meu hotel Juliette Serra, término do teste, reporta para novo acionamento. Papa Romeu Serra Golf Oscar, agora para o táxi no pote 4. Botão Whisky Serra Tango na escuta. Whisky Serra Tango na escuta. Estimado para o início do táxi? Imediato, Serra Tango. Botão Whisky Serra Tango, autorizado o táxi, pote 5, reporta na Papa para ingresso. Papa Romeu Serra Juliette Serra, autorizado o táxi, pote 4, reporta na outra para ingresso, será o número 2. O meu hotel Juliette Serra copiou. Correção, para o meu Serra Golf Oscar Pate 4, pedi para o táxi, está autorizado o táxi, reporta na Oscar para ingresso. Estou eu, Tango Whisky Serra Tango, autorizado o ingresso na 1-7, reporta na cabeceira, pronto. Ingresso vai reportar a linha para o decolagem 1-7, Serra Tango. Não copiei a informação. É o gol no 759, pista de funcionamento no 09. Autorizado, chame táxi. Bora táxi. 208, muito obrigado, um ótimo fim de semana passado. Olha, Salvador, cordial, bom dia, 2223, Passaredo decolado. Passaredo 2223, bom dia, contato radar, suba sem restrições para nível de voo 1-8-0, sai da Arbor. Na Arbor, sem restrições, ao 1-8-0-2-2-2-3, Passaredo. Senhor Alfa, que seu Juliette está no pátio 3, solicitar reboque para a posição 1 do pátio principal. Autorizado isso, reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ah, como é que vem? Faltará para ingresso no pátio principal, o X-Way Juliette, obrigado. Tango, alinhado, pronto para decolar de 97. Sete Alfa Tango, isso, Serra Tango, mantém a posição na cabeceira. É, mantém a posição, Serra Tango. Estabilizado no LS, Golf 092. Gol 1092, chame a torre 11895. 295, Torre, é o Gol 1092. Gol 1092, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Quem negar 1096, reporta baixando para baixo. Aguarda. Não, minha espaçada. Que as aeronaves que vão para a conquista acima do nível 100 tem que após elefa voar obdude, após obdude conquista, ok? Esse é o problema, 2223. Já autorizado, estou no visual que você já está iniciando. Mantendo por até 3.000 pés, chama o controle após a decolagem. O vento 150 graus, 119 de imediato. Vento de decolagem, acertou até 3. Esse é o meu Serra Golfiosa, que mantém a posição. Baixou e travou no 092. Sente Gol no 092, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda. Solo Salvador, é o Papa Romeo, Mike Yankee Romeo. Posição, pátio 3, posição 1L, pátio 3. Solicito autorização de reboque para a posição de número 06 no pátio principal. Posição 612 é a pátio principal. Sim, então o Mike é que o meu chamou o solo para reboque, né? Afirmativo. Segue a retaguarda do Alpha X-Ray Juliet. Aeronave da Azul está rebocando o pátio 3. Reporte para ingresso no grande pátio como número 2. Gente. Tino 0 no POB, chama para o táxi, se não pode 4. Gol 1092, avistado, recuperou o pistão no 0, vento 150 graus, 109. Informa o tráfego, à direita, decolado da pista auxiliar, mantendo 1 mil pés. Ok, está livre o posto capteiro no 0, gol 092. Está decolado? Serra Tango, sobe e mantém. Nível 180. 180. De autonomia, Fernando Galeão, 182 no bote. Assim que chamamos o dado táxi, o Gol 1759 com 182 de Galeão. Sorte 344 de autonomia. 182-345 Galeão, cotejou o Gol 1759, livre táxi até o ponto de espera, pátio no Índia, Condola Torre, 118 decimal 95, ajustando 0 no meio. Esse táxi via pátio, já começou a ser retornado, ou ajustado no 0 no meio, 0 no aguarde. Salvador 649, 47 a bordo, 36 Galeão para trás. Mike Bravo e Uniforme, autorizado o acionamento, chama táxi. Botando Mike Bravo e Uniforme, confirma o POB. 5 ajustando a 0 no meio. Silêncio 2016, vai seguir o barco da companhia, quando lá 1895 com 649. Na 759, só voltar? É, escuta, na 759. Só compra, você tá passando através agora do 07? Pode ser. Gente. Bono 092, no solo 39, livre à direita, chama solo. 121 na décima 1. 211 à direita, 092. sei. E quem falaria? Não sei. 5, 0 graus, 8, 9, livre de colagem, pistão 1, 7. Alfa Romeo Juliette, o 092. Papa Romeo Serra, Golf Oscar, decolado aos 4-1, altero o transponder para 0156, chama controle 1208. 0156, controle 1208, Serra Golf Oscar. Bruno Salvador, bom dia, Golf 159, Gol 1759, autorizado a alinhar e decolar, pressão 0, vento 1,50 graus, 9 graus. Livre alinhada, decolar, gol 0, gol 7, pronto. Papa Romeo Hotel Juliette Serra, autorizado o táxi até a Oscar, reporta na Oscar para ingresso. Mantenha a posição Alfa X-Ray Juliette. Afirmativo, mantendo posição X-Ray Juliette. Azul 2704, agora autorizado por sino 03. Autorizado por sino 03, azul 2704. Mantendo o corredor visual, Serra Golf Oscar. Autorizado o táxi, parte 5, reporta na Papa para ingresso. Torre, bom dia, Gol 649, como espera a sua? Gol no 649, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Anima a cabeceira no zero, 649. Papa Romeo Hotel Juliette, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 7, vento 1,50 graus, 1,09. Tenta a informação de tráfego, tem um tráfego mantendo 1 no mil pés, corredor Axé, acabou de decolar da pista auxiliar. Bono 759, decolado aos 43, chama o controle no 208. 208, cara, tem uma boa tarde. Bono 759, bom dia. 59, bom dia, direto Leda, vigilância. Direto Leda, muito obrigado, vigilância. Gol. Por 759. Passarinho 2223, informe o limite da, do desvio. Ok, precisamos de 17 milhas ainda nessa proa, depois a gente consegue ir para a direita. Se eu precisar, eu consigo voar agora na proa até 265. Juliette Serra, decolar 45, chama controle no 208. Chama controle 1208, obrigado. Caso 2704, POB 108, Alterna Natal, 3 horas e 5, altura do Teve táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajusta no 0 momento. Utilizador até o ponto de espera da 10 via Índia, quando torre 295, ajusta no 2704. Alfa Strait Juliet, ingresso autorizado no pátio principal, reporte com término, gate 01. Afirmativo, autorizado até o gate 01, no Alfa Strait Juliet chamará o término. Mike Yankee Romeo segue a retaguarda do mesmo autorizado ingresso, reporte com término 06 do pátio. Gente, reportarei.